talking about who was to blame. And now you're gone without a trace. I'm calling out your name. The dawn is breaking after darkness taken over me. Who's at fault? I can't say. It doesn't matter anyway. Get it deeper, deeper, deeper, deeper. Olá, sejam bem-vindos à emissão desta semana do Independência Sonora, que começou ao som da Maya Jane Coles, acompanhada pelo Thomas Knight no tema I'm in Love, que está presente no novo disco Comfort. No meio moderado, com Versions, mais um que retiramos do Tzu, e a terminar a primeira sequência da nossa emissão, os Picnic passaram por cá com Good Night. Os próximos chamam-se Beach Fossils e vamos ouvir a Clash the Truth. Yeah. e Spunks. Ouvimos It's Not Easy, que podem encontrar no registro Street Punk, e ainda os Beach Fossils com A Clash the Truth. Seguimos agora para uma sequência numa toalha eletrónica com a Ice Machine, Ewan Pearson Dark Room Scene Remix. O original é dos Rocksop. Bye.

to fade away. Now we thought we would be good friends. There's no words to explain. Can't feel anymore. Something more. I would give everything up to stay and live another day. sequência da emissão desta semana do Independência Sonora, totalmente virada para a música eletrónica, com os Juveniles e o single Void, In and Out of the Alice dos Blondes, ainda Beautiful Swimmers a apresentarem-nos a Running Over e ao longe Ice Machine, Ewan Pearson Dark Room Scene Remix dos Rocksop. Para a despedida, o Scott Matthew toca a Harvest Moon, um clássico do Neil Young. Um abraço, divirtam-se. And come a little closer and hear what I have to say. Just like children sleeping, we can dream this night away. I'm still in love with you. cool.